Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 26 de Deuteronômio. Se você não tem uma Bíblia, acompanhe com alguém aí perto de você, ao seu lado, porque vai ser muito frutífero, muito interessante, muito importante para cada um de nós o que nós vamos estudar aqui juntos, nesta hora, nesse momento agora. Também, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e a possuíres, e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que trouxeres da terra que o Senhor teu Deus te dá, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Irás ao sacerdote que naqueles dias estiver de serviço, e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor com juramento prometeu a nossos pais que nos daria. O sacerdote tomará o cesto da tua mão, o porá diante do altar do Senhor teu Deus. E perante o Senhor teu Deus dirás: arameu prestes a perecer era meu pai, e desceu ao Egito com pouca gente para ali morar, e veio a ser ali uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, e nos afligiram, e nos impuseram uma dura servidão. Só para você entender o contexto, a história é o Senhor ensinando ao seu povo a honrá-lo. E o Senhor havia prometido que daria uma terra. Para hoje, a nossa vida, é um casamento, é o emprego, é a moradia, é o bem-estar, é a saúde. O Senhor tem nos dado aquilo que Ele prometeu. E o Senhor diz assim: quando você entrar na tua terra, naquilo que eu prometi e vou te dar, você deve prestar atenção em trazer no altar do Senhor as primícias. O dízimo é algo que todo mundo paga. Todo mundo paga o dízimo. Você pode escolher não pagar a Deus, mas você vai pagar a alguém. Você vai ter despesas nessa terra que vão te comer uma boa parte dessa vida. Mas o Senhor diz assim: quando você tiver o fruto do solo, traga as primícias a Deus, porque você está proclamando no mundo espiritual: o que eu tenho, o que eu recebo, não é da minha mão, é Deus quem me dá saúde, é Deus quem me dá força, é Deus quem me dá inteligência, é Deus que me dá. Então o mínimo que eu faço é devolver a Ele as primícias, proclamando no mundo espiritual: o que eu tenho, o que vem para mim, é de Deus. E o Senhor diz que quando eu faço assim, tudo o que Ele me deu se torna consagrado. Esta é uma das bases bíblicas para uma pessoa com sabedoria não criticar nem resistir, mas buscar conhecer por que que nós entregamos com alegria o dízimo ao Senhor. E então o Senhor diz assim: olha, o povo morou no Egito, desceu ao Egito, e o Egito maltratou o povo. Ele cresceu, se tornou uma nação muito forte, muito numerosa, mas eles impuseram dura servidão. E, na verdade, é o que acontece hoje. Hoje, o Egito, o mundo, o sistema, faz com que as pessoas até tenham alguns recursos, mas tenham que trabalhar como escravos. Às vezes é na cota do mês, você tem que correr atrás, você tem que se virar. Eu estava jantando com a minha esposa e passou o chefe do restaurante assim e chamou um outro garçom lá e falou assim: ó, não quer nem saber, tem algumas cestas lá de couvert lá, você vende elas, eu não quero saber, não quero que terminar a noite com aquelas ali. E eu fiquei ouvindo aquilo, eu fiquei: meu Deus, coitado do garçom, ele é obrigado a vender aquilo, ele tem que... E eu vi que ele nem perguntou a mesa que chegou lá, o pessoal chegou, ele nem perguntou, já pôs lá duas cestas, falou: não vou nem perguntar, eu tenho que empurrar isso aqui, eu tenho que cumprir essa meta. E às vezes não é tão simples quanto para ele naquela noite, às vezes é a pressão todo mês, no banco, na empresa, é no trabalho. E se não vem essa pressão de um chefe, vem a pressão daqui de dentro: eu preciso, eu tenho que pagar conta, eu tenho que arrumar dinheiro, eu tenho que correr. O sistema desse mundo nos oprime tanto e quer nos escravizar, como o Egito fez ali. O Senhor diz no versículo 7: Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa aflição, o nosso trabalho, a nossa opressão, e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com grande espanto e com sinais de maravilhas. E nos trouxe a esse lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E aqui nós entendemos, mais uma vez, que toda vez que nós estivermos oprimidos, cansados, sobrecarregados, escravizados pelo sistema dessa vida ou por qualquer questão, nós podemos pedir ao Senhor, e o Senhor traz salvação. Livramento, o Senhor traz. O verso 10 diz, e eis que agora te trago as primícias do fruto da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e o adorarás. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dá-los-á ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Esse texto, como muitos outros textos bíblicos, nos comprovam que Deus instituiu uma celebração. O culto, a celebração ao Senhor, é uma forma de eu e você expressarmos, seja com os dízimos, seja com as ofertas, seja com os cânticos, que o Senhor é o nosso provedor. Ele é que nos dá tudo isso. E mais ainda, Deus instituiu não apenas uma rotina de liturgia, mas uma festa, uma celebração, onde nós levamos os frutos da terra e agradecemos ao Senhor, quem nos deu a chuva, quem nos deu a semente, quem nos deu o campo, quem nos deu a força, o vigor, quem nos fez prosperar, foi o Senhor, e nós o adoramos por isso. Agora é interessante, irmão, no mundo inteiro, essa festa foi difundida. No mundo inteiro existem festivais da colheita. No mundo inteiro, cada povo com a sua cultura, com a sua tradição, eles celebram um festival de colheita. E de igual forma, em qualquer lugar, tem comida, tem alegria, tem concursos, tem música, tem romance. São coisas comuns dos festivais de colheita no mundo inteiro, como cópia daquilo que Deus havia instituído ao povo em Deuteronômio. Venham, celebrem, cantem, se alegrem. O Senhor disse claramente, olha, vocês se alegrarão, alegrarão com os seus familiares por tão grande livramento e pela colheita que o Senhor tem dado a vocês. Alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti e a tua casa, ao levita, ao estrangeiro que está no meio de ti. Verso 11. E como cópia, no mundo inteiro, os povos celebram a colheita. É uma tradição. Lá na China, se chama Moon Festival, que é o festival da lua. Na Índia, Pongal, tem em janeiro também. Lá na Índia tem o Holi e o Onan, que são festivais em março, agosto, setembro. Nos Estados Unidos tem o Thanksgiving, que até envolve o Halloween em outubro, que é um festival de colheita. Em Israel tem Sukkot, na Grã-Bretanha também tem, de onde veio para os Estados Unidos, o Thanksgiving. Em todo o mundo, os festivais têm uma origem na crença animista no milho. O grão é um espírito. E nós vemos e estudamos lá, nos povos pagãos, até antes de Jesus, que eles realmente adoravam os grãos que receberam da terra. E ofertavam esses grãos a um deus, como por exemplo Baal, para garantirem que no próximo ano teria chuva de novo, sementeira e frutos. E nesse festival eles celebravam com todo tipo de alegria, de dança, de músicas. Algumas regiões, os fazendeiros acreditavam que um espírito residia no último feixe dos grãos. E para expulsar o espírito, eles faziam esta festa, pulavam a fogueira, batiam o grão no chão, criavam alguns elementos como uma boneca de milho, celebravam ao redor para terem certeza de que mantinham seguro a semeadura do ano seguinte. Os sinos das igrejas tocavam. Essa boneca de milho ou qualquer outro espantalho ou objeto assim era celebrado. E essa boneca feita desse último grão de milho ou dessa última espiga que supostamente era amaldiçoado, era queimado. Os cavalos vinham carregando tudo aquilo e era como se levasse embora o passado. Eles eram decorados de guirlandas, de flores, de fitas coloridas. E isso ainda acontece até hoje em vários lugares do mundo. Norte da Europa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Letônia, Lituânia, Noruega, Suécia, Irlanda, Grã-Bretanha, França, Itália, Malta, Portugal, Espanha, Ucrânia, toda a Europa, outros países como Canadá, Estados Unidos, Porto Rico, Austrália e Brasil. E quando é que acontece esse festival no Brasil? Em junho. E como em outros países, estes três mesmos santos são evocados na festa: Santo Antônio, São Pedro e São João. A primeira festa, dia 13, festa de Santo Antônio. A festa do meio, que é como o auge, a festa de São Pedro. E por último, no dia 29, São João. São João no Nordeste é a maior celebração que existe, mais forte do que o carnaval. E é uma festa de colheita. Tem o casamento, porque Santo Antônio vai dar casamento. Tem o Santo Antônio, tem o São Pedro, tem todos eles que vão garantir a colheita. Mas a maioria das pessoas não está lá por causa de colheita. As pessoas nem são ligadas à colheita. As pessoas estão aqui nessa cidade grande, não estão nem se lembrando de fruto, de semente. Mas a mesma celebração que vinha lá de trás, dos povos pagãos, nestes dias, por exemplo, dia 24 de junho, exatamente como a origem as fogueiras juninas em toda a Europa, por uma tradição pagã de celebrar o solstício de verão, o menor dia do ano. A fogueira do Midsummer, no dia 24 de junho, quem pular a fogueira consegue afastar os espíritos que poderiam bloquear a semeadura, a sementeira e a colheita. E se você celebra esses deuses, você garante que você vai ter um ano próspero. Esta é a essência da festa junina. E você vai ouvir o professor, como disseram para os nossos filhos, mas olha, não tem nada disso, ninguém está adorando a ninguém, só estamos celebrando. É uma reverência que se faz a três deuses, para dizer, tudo que eu tenho vem de vocês. E inconscientemente está dançando a quadrilha ao redor da fogueira e está repetindo a mesma coisa que os pagãos faziam lá milhares de anos atrás, no solstício, no dia tão importante, do menor dia do ano, de sol. E então eles celebravam e diziam: esses deuses nos deram a colheita. E hoje as pessoas estão lá, brincando, comendo, bebendo, se alegrando, mas sem nem saber, estão cultuando a esses deuses. O mastro que se levanta, o mastro de São João, conhecido em Portugal também como mastro dos santos populares, é erguido durante a festa junina para celebrar os três santos ligados a esta festa. O topo de cada mastro é amarrado às bandeirinhas que simbolizam cada um desses santos. Hoje em dia é uma significação cristã bastante enraizada entre os costumes de São João. Um dos mais marcantes é o levantamento desse mastro, onde tem uma banderola que proclama a santidade, a divindade, a provisão deste ídolo. As festas pagãs das mitologias persa e hindu também reverenciavam a divindade de Mitra, com um mastro, que era o símbolo do sol vencedor, exatamente no solstício de inverno. A cultura do Império Romano também absorveu isso e incorporou esta comemoração na sua vida diária. E a religiosidade trouxe isso para a nossa cultura. Santo Antônio, dia 13, ele é também um orixá africano, o mais importante para eles, chamado Ogum. E você vai e estuda, você descobre que existem dois territórios, Rio de Janeiro e Bahia. No Rio de Janeiro, eles têm toda uma política diferente. Na Bahia, tem outra política. No Rio de Janeiro, eles não querem que o Santo Antônio seja Ogum. Então, para eles, o Santo Antônio é Exu. Outro orixá da cultura africana, porém, não é uma simples cultura. É a invocação de espíritos das trevas. O sujeito está reverenciando o Santo Antônio, até com brincadeiras, mas ele não sabe que ele está reverenciando ou um Exu ou um Ogum. São João é um orixá chamado Xangô Obome. São Pedro é um orixá chamado Xangô Alufã. A quem estão invocando? A quem estão reverenciando sem nem saber? Chapéu de palha, fantasia de caipira, rojão, busca-pé, balão, bombinha, comidas, fogueira. E assim, ao pé da fogueira, os santos, ou estes chamados santos, são invocados para afugentar maus espíritos. Em Lucas, capítulo 4, verso 8, o Senhor Jesus diz assim: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Você nunca vai precisar dizer, é porque crente não dança quadrilha, é porque crente não brinca na festa junina. O que tem a ver? Tem gente que nem fala que é junina, na verdade é só uma festa caipira, mas assim como a festa junina disfarça desde o Império Romano uma tradição maligna dos povos pagãos, eu e você podemos hoje disfarçar essa disfarçada festa para ficar mais parecida ainda com uma coisa de crente. Mas vamos continuar tendo a origem e a essência de uma celebração nestes dias que é dedicada a esses deuses. E o Senhor diz claramente: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Crer no Senhor Jesus, crer na palavra, implica em alguns radicalismos, em fechar algumas questões, em pedir ao Espírito Santo, talvez no mínimo isso, pedir ao Espírito Santo, então me revela isso, deixa eu ver isso, deixa eu entender isso. Eu não vou ser um tolo, criticando, rejeitando, mas na ignorância. Eu quero entender isso aqui do mundo espiritual. Eu não quero apenas não ir a uma festa, eu não quero apenas dizer às minhas crianças que não vão, eu quero realmente que haja um embasamento bíblico. Abra comigo a sua Bíblia em Miqueias, capítulo 5, verso 9. A tua mão será exaltada sobre os teus adversários, e serão exterminados todos os seus inimigos. Você gostaria que Deus dissesse isso a você, irmão? Você gostaria mesmo que Deus dissesse a você no início dessa segunda-feira: olha, todos os teus inimigos, todos os teus adversários serão exterminados, você vai ter um dia muito maravilhoso, você vai ter uma semana tão frutífera. Você gostaria que Deus dissesse isso a você, irmão? E ele disse isso ao povo. Naquele dia, diz o Senhor: exterminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros. O Senhor está dizendo: eu vou vencer os teus inimigos, mas neste dia, sabe o que eu vou começar fazendo? Eu vou destruir os teus cavalos e os teus carros. Destruirei as cidades da tua terra, derribarei todas as tuas fortalezas, tirarei as feitiçarias da tua mão e não terás adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens esculpidas e todas as tuas colunas e não adorarás mais a obra das tuas mãos. Do meio de ti arrancarei os teus acerins e destruirei as tuas cidades. E com ira e com furor exercerei vingança sobre as nações que não obedeceram. Acerins são os deuses assírios. O Senhor está dizendo: você quer ser vitorioso? Você quer que eu vença todos os teus inimigos? Então extermine da tua vida toda a tua confiança, teus carros, teus cavalos e todos os teus ídolos. Principalmente aqueles que nós não vemos. Principalmente aqueles que a gente diz assim: ah, não tem nada a ver, gente. Esse pastor, gente, esse povo é muito fanático. O texto que nós lemos lá no início, Deuteronômio 26, o verso 10 diz: e eis que agora te trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante ao Senhor teu Deus e o adorarás. Te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Nós temos mais gente que critica a festa do Senhor do que entende a festa mundana. Nós temos mais gente que defende com unhas e dentes que eu não vou celebrar esse negócio de festa do Senhor, mas com facilidade aceita a festa das trevas. O que é isso? Senão a ausência do temor do Senhor. Senhor, livra-nos disso. Livra-nos disso. Há um texto em 1 Coríntios, leia comigo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. 1 Coríntios 15, 33 diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. É uma verdade ou não? É uma verdade. Não tenha dúvida. Qualquer um pode constatar este versículo no dia a dia da vida. As más companhias corrompem os bons costumes. Você quer ver uma pessoa, seu caráter, quem ela é? Preste atenção quando ela chega, com quem ela se relaciona. Se você quer ver se uma pessoa é bagunceira, olha na sala de aula, no primeiro dia que ele chega, ele não conhece mais ninguém, ele conhece o outro bagunceiro. É impressionante isso. E é assim também o mau caráter, o ladrão, o mulherengo, qualquer um desses defeitos do caráter, você vê que eles se encontram imediatamente. Pode ter 100 ou 1000 pessoas, os dois se acham. Impressionante isso. É verdade que as más companhias corrompem os bons costumes. Agora, lá no original, nós temos duas palavras muito importantes nesse texto. Más companhias. No grego é kakos homilia. Homilia. O que é homilia? Esta palavra ela é comum na vida cristã. A igreja usa a homilia. O que é a homilia? É um ensino, um sermão, uma palavra. Comunicação. É o principal significado de homilia. Comunicação. E o que é cacos? É uma comunicação sem dignidade, cheia de defeitos, depravada, injuriosa, má e maligna. O Senhor está dizendo, a comunicação, o ensino distorcido, depravado, ele corrompe os bons costumes. O povo de Deus tinha um bom costume. Eu vou pegar o cesto, colocar o fruto, as primícias de tudo que Deus me deu, e eu vou levar para ele. Eu vou dizer, bendito seja o Senhor. É o Senhor quem dá a chuva, é o Senhor quem dá o sol, é o Senhor quem dá a semente, é o Senhor quem frutifica a semente no campo, e eu vou te louvar, te adorar, te bendizer. Mas com o passar do tempo, uma homilia corrompida, um ensino, uma comunicação corrompida, foi entrando sutilmente, e nós fomos acreditando, e fomos crendo, e aquilo agora se tornou a verdade absoluta, e nós não vimos que perdemos os bons costumes de Deuteronômio, de considerar que a fonte de tudo é o Senhor. A minha palavra a você não é, não participe de festa junina, festa junina não é de Deus. Alguém disse, crente não bebe. Crente não bebe. Mas você sabe para onde você está levando o seu corpo quando você bebe. Você sabe para onde você está levando sua alma quando você bebe. E você deveria saber para onde você está levando o seu espírito quando você bebe. Alguém, um dia na vida, já colheu um bom fruto de uma boa bebedeira? Então, é justo, é correto que alguém decida não beber. Ou qualquer uma outra coisa. Fumar, se drogar, adulterar, matar, roubar. Só um tolo continua criticando alguém que decidiu não beber. Então não é uma questão de que crente não bebe, é uma questão que um sábio não bebe. Um sábio não se droga. E da mesma forma, não é uma questão que crente não pode brincar na festa junina. E crente é tão fanático. Não, se você pensa assim, vá e brinque. E lá no meio, quem sabe a misericórdia do Senhor te alcança e você clama por ele: Senhor, me mostra. E o Senhor te mostrará o fruto daquilo. Mas não é uma questão de eu ensinar aqui que nós não podemos brincar com festa junina. É uma questão de eu e você entendermos quem é Deus. Senhor, com temor, eu quero proclamar que eu creio que tu és Deus, digno de toda honra, de todo louvor, de toda reverência. Tu és a minha fonte, minha única fonte. Eu não quero apenas crer como crente que não deve andar na festa junina, mas eu quero te ter como o Senhor da minha vida. Eu quero verdadeiramente prestar culto ao Senhor e não a mais ninguém, Senhor. Eu quero realmente trazer no teu altar a minha vida e tudo que eu tenho, tudo que eu sou, consagrados ao Senhor. Eu quero verdadeiramente, Senhor, te ter como Deus da minha vida e te honrar e te amar incondicionalmente, de forma exclusiva, só ao Senhor. E eu quero fazer um caminho de volta, de restaurar na minha vida. Não é na sociedade. Nós não vamos fazer um movimento evangélico contra isso ou aquilo. Não, isso não prospera. Mas eu vou fazer um movimento pessoal para que na minha vida haja cada dia menos dessa cultura pagã do século que eu vivo. E cada dia mais de Deus. Eu quero isso para mim. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 10. A partir do primeiro versículo, ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque deles se espantam as nações, pois os costumes dos povos são vaidade. Corta-se do bosque um madeiro, se lavra com machado pelas mãos do artífice, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como um espantalho no pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois nada podem fazer. Pois não podem fazer o mal, nem tampouco têm poder para fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. És grande, e grande é o teu nome em poder. Quem te não temeria, ó ti, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o temor, porquanto entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos, ninguém há semelhante a ti, Senhor. Só o Senhor é digno de culto e de louvor. E só entendimento do Espírito Santo nos leva a ver com clareza os costumes dos povos pagãos que perpetuam hoje na nossa vida, na sociedade. Nunca diga: tanto faz. Não, isso aí tanto faz. Tem nada a ver. Nunca diga. Seja alguém mais sábio e diga: Senhor, dá-me temor. Abre o meu entendimento. Dá-me sabedoria, irmã Mara. Não diga: ah, eu não creio nisso não. Ah, isso não é tão importante. Nunca diga isso. Nunca diga: ah, deixa os meninos, ah, quando eles forem mais velhos, eles decidem. Deixa isso, deixa. Não, ensine as tuas crianças. Ensine aos teus filhos. Não deixa cada um pensar como quer. Não continue, não viva baseado na sua axiologia. O temor ao Senhor nos leva a não ouvir o pastor. Não é ficar ouvindo o pastor. Você não precisa e não deve sair daqui porque me ouviu e seguir. Mas você deve, com sabedoria, pegar o que ouviu hoje e, no momento seu com Deus, dizer: Deus, revela-me Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Se você pode, baixe sua cabeça, feche os teus olhos. peça ao Senhor, dá-me sabedoria. Nesse momento, peça ao Senhor, dá-me temor, dá-me conhecimento, Senhor, dá-me discernimento. Dá-me, Senhor, eu preciso, eu quero. Dá-me santidade, Senhor. Dá-me santidade, Senhor. Talvez a sua questão não seja o apego a uma festa junina. Ainda bem, eu nem gosto de festa junina. Talvez a sua questão seja colocar Deus num lugar de reverência, de honra, de culto, que Ele já deveria estar e ainda não está. Talvez a sua questão nessa noite seja, com sinceridade, de forma sincera, dizer: Deus, eu não estou interessado em buscar nova religião, eu não estou interessado em conhecer coisas de religião, mas eu quero conhecer as coisas que eu não sei de Deus. Eu não vou dizer, Senhor, que eu já sou sábio, que eu já sei, que eu domino, que eu posso, que eu conheço, que eu sou capacitado. Eu não vou dizer, eu vou dizer com humildade e reverência: eu quero conhecer mais de Ti.